Olá pessoas, sejam bem-vindos ao mais novo podcast filiado ao JCast. Estamos falando do JCast Station, o nosso mais novo formato de podcast dedicado à música japonesa. Como vocês já visitam o JCast, sabem que o JCast está sempre tentando cobrir todas as lacunas referentes à cultura pop japonesa. E um ponto identificado pelo Darko, pela equipe do JCast, foi a música. Então, esse podcast tem como objetivo dar mais atenção, falar mais do cenário musical japonês, falar um pouco também do mundo do entretenimento oriental como se, que também é algo que falta haver, que falta na mídia podcastica brasileira. Então é isso, vamos nos apresentar. Vou começar por mim. Meu nome é Ryo, vocês podem me chamar de Ryo, como seja. Eu tenho 20 anos. Eu gosto de J-Music há aproximadamente 3 anos, sendo que desses 3 anos, 2 anos, foi só ouvindo anime music. Então, estou há um ano mesmo ralando no J-Pop. E o meu gênero preferido é o J-Pop em si. Eu não me especializo em nada, eu gosto de coisas assim, bem ecléticas, dentro da J-Music. Também gosto um pouquinho de rock. Então é isso. Agora vocês vão conhecer os nossos outros dois colaboradores, Rimi e Felipe. Pessoal? Meu nome é Rimi, tenho 17 anos, eu curto J-Pop em geral desde 2006, quando eu comecei com a Jones, que essa é a minha área de atuação aqui dentro do podcast. Eu vou falar um pouco de vocês, de todas as boy bands, dando maior atenção à agência da Jones. Ah, vamos lá, meu nome é Felipe, eu tenho 20 anos, eu moro em Jacareí, São Paulo. Gosto de J-Pop desde 2003, faz um bastante tempo, e aqui no blog eu vou falar mais, no podcast eu vou falar mais sobre J-Pop em geral, espero compartilhar com vocês e que nós consigamos fazer uma boa parceria a partir de agora. Valeu! Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem e consigam apreciar o J-Cast Station. Nós vamos se esforçar nesse projeto daqui. Ele atenda cada vez mais aos gostos dos fãs e também tentar trazer com conteúdo e informação tudo referente à música japonesa. Então é isso, fiquem com os nossos próximos blocos. Então é isso. Valeu, galera. Bem-vindos a mais um JCast Station. E aí, galera, vamos então começar a segunda parte do nosso programa falando sobre os singles, o ranking de singles dessa semana do dia 25 de fevereiro. Vamos começar então, décimo lugar, com a Tanimura Nana. Ela que começou faz pouco tempo no cenário J-Pop, apesar desse pouco tempo já está começando com bastante popularidade, principalmente pelo seu jeito sexy. Com certeza. Né? Então, a Nana Tanimura, ela, no início, ela é uma artista da Avex, e ela, no início, ela até tentou fazer um estilo de sweet girl, sabe, uma coisa mais menininha, mas, a partir do terceiro single dela, com Jungle Dance, ela começou a seguir esse estilo mais sexy, e tem dado bastante certo. O último single dela, foi o Sete Senhorita e If I'm Not The One, foi o primeiro single dela que fez ela entrar no top da Oricon. E ela conseguiu com esse single manter as vendagens do último single dela, o que mostra uma boa evolução pra ela. Eu gosto bastante dela. Enfim. Em nono lugar temos o single da trilha sonora do anime Katekyo Hitman Reborn, do anime muito conhecido, cantado pelo Seiyus Kyoka Hibari, Yohei Sasagawa, que é o nosso segundo single da trilha sonora desse anime, que tá fazendo muito sucesso, e que vocês que ouvem o J-Cast, que curtem anime e tal, com certeza já devem ter conhecido. Em oitavo lugar, temos o Triple A-Side, do mais novo single japonês da cantora Boa, esse 28º trabalho japonês dela, do single AM, Universe, Believe in Love, que contou com a colaboração dos artistas Verbal e Crystal K, conseguiu ficar, vamos dizer, foi em oitavo lugar, mas eu esperava mais da Boa. Ela, mas é por uma artista que estava tanto tempo longe do cenário japonês, ela até que conseguiu voltar ainda, né? Sim, a Boa, inclusive, esse PV de AM conseguiu bastante sucesso, inclusive, caiu no gosto das pessoas, assim, pelo que eu conversei, pessoal de fórum, do Orkut, principalmente, comunidades, eu vi que caiu no gosto, que foi uma coisa, foi muito melhor aceita do que Itirap, lá, o último single dela, então, ela conseguiu, acho que ela vai ainda crescendo em relação ao ranking, vai subir mais ainda. Enfim, a Boa, ela, se você pegar o retrospecto de vendas dela no Japão, ela tá passando por uma má fase. Então, esse oitavo lugar dela acaba sendo uma certa evolução. Em sétimo lugar, temos o trio Funk Monkey Babies com o single Sakura. Eles conseguiram, né? Eles entraram no ranking com já em sétimo lugar, com um total de vendas de 15 mil, quase 16 mil CDs, cópias, né? E essa música pegou novamente um ritmo mais lento, mais música romântica, como no último single, Monkimi Gainai, que teve também bastante repercussão, então eu creio que vai subir também no ranking de novo, e é uma ótima música para se ouvir. Eu acho que pro nível de pro tipo de artista que são os Funk Monk Babies, a vendagem de 16 mil cópias até que não é nada mal, né? É uma boa vendagem, né? Sim, principalmente porque eles não são tão famosos assim. Eles são novos ainda no cenário, né? Não estão ainda dessa. Tem artista mais novo que eles que já conseguiu subir mais, mas eles estão mantendo ainda o estilo que eles começaram e estão cada vez mais crescendo. Então, eu creio que vai subir e que vai ser uma música que vai cair no gosto dos japoneses ou aqui no Brasil também. Né? Então, em sexto lugar, temos o mais novo single do Breakers, Grand Finale. Esse single que é da banda do Daigo, uma personalidade muito famosa lá no Japão. Conseguiu uma boa vendagem com 18 mil cópias e aproximadamente 18 mil cópias. Isso não é. Isso chega até a ser uma boa vendagem, comparando que o último CD deles vendeu quase isso, o último álbum. Então, se esse single tá chegando próximo das vendas do álbum, significa que é uma grande evolução para eles. Eu acho que nunca tinham ficado numa posição tão boa quanto essa. Quinto lugar, nós temos o Katoon com o single One Drop, que tá se mantendo, né? Pra quem estreou em primeiro, agora tá mantendo um quinto lugar, mas com uma vendagem boa. Ao todo eles tiveram 304, quase 304 mil cópias, né? Só nessa semana eles venderam quase 23 mil, então estão até bem ainda. É uma boa vendagem, mas tipo, eu esperava mais. Eu não. Gente, pra quem acompanha o vlog sabe que eu sou meio assim com o Katoon. Então eu fico bastante com eles. Enfim, eu esperava mais deles, assim. 23 mil cópias assim em semana, eu acho que Jones às vezes conseguem mais que isso. Mas, enfim, é uma ótima música, ótimo single, boa vendagem, parabéns pra eles. Então, em quarto lugar temos o single, esse single que está atormentando os acompanhadores da Oricon. Temos Junko Akimoto com seu single I Know Amade. Esse single que estreou há mais de um ano atrás, já acumulou mais de 350 mil cópias e que vendeu. E que está mantendo as vendas num nível assim muito alto. Já. Vendeu quase 32 mil cópias nessa semana. E ela, a Junko Akimoto, bateu vários recordes já. inclusive em posições de Unicom, né? Ela já ficou em primeiro lugar, segundo lugar, já ficou em terceiro lugar 4 vezes, não é pra qualquer uma. E isso é uma evolução da música Yankee lá no Japão, que normalmente não tem muita popularidade no cenário de music, mas que com artistas como ela e com hits, como a Ainoma Madeira, acabou conseguindo seu destaque. É, então, e agora entrando no top 3, em terceiro lugar, Morning Musume com Naichou Kamo. É, pra estilo Morning Musume, pra tipo de banda e a popularidade que ela tem, elas estrearam até que mal, geralmente elas pegam o segundo lugar, né, pelos outros rankings. E 40, agora fechou a semana com 44 mil e quase 200 cópias. As Morning Musume, elas têm vários recordes de bandas femininas e tal. De banda feminina que mais tem vendas, assim, tem uma melhor vendagem, que conseguiu mais vezes pelo lugar do Oricon, diversos recordes. E elas têm uma regrinha, e a maioria dos singles delas fica no top 3. Só dois singles ficaram fora do top. O último foi Mikan, que apesar de ser uma música muito popular, ficou em sexto lugar, se não me engano. É, eu não aguentei. A música, uma das músicas que eu mais gostei dela, assim, foi Mikan, e fiquei, nossa, putz, não pegou o top 3. É. Foi. Mas o grupo, ele tem a agência em si, o Hello Project, tem sofrido muito. A qualidade musical é... É, infelizmente não tem como contestar que a qualidade musical da agência em si tem diminuído. Já foi melhor. Já foi muito melhor. E eu acho que as Morning Musume, elas tinham capacidade facilmente de ficar em primeiro lugar se elas conseguissem manter uma boa administração, se o Sunko, o líder da agência, estivesse e fosse um bom diretor. Eu com certeza os Morning Musume não estariam vendendo como estão vendendo hoje. Segundo lugar, nós temos o Acid Black Cherry com Nemuri Hime. O Acid, pra quem não conhece, é uma das bandas de J-Rock da Avex. E com esse single eles conseguiram a vendagem de quase 47 mil. Então estão indo bem, né? Estrearam já em segundo. Pessoas, o Acid Black Cherry tem um ótimo retrospecto nas vendas do Oricon. Eles sempre conseguem chegar numa ótima posição. O último single deles, Digi Só, também ficou em terceiro lugar, ou seja, agora eles melhoraram as vendas. E essa, pra quem não sabe, é a banda do Yasu, o ex-vocalista. Quer dizer, continua sendo o vocalista do Johnny Dark, esse é o projeto solo dele. E que com o apoio da Avex sempre fica numa boa posição no Oricon. Sim. Então, pessoal, a cantora Aiko, que conseguiu superar dessa vez, ela já acumula sempre ótimas vendagens, e com esse single, Milk Nugget no Kiss, ela conseguiu que eu acredito ser uma das melhores vendagens da carreira dela nos últimos tempos, 71 mil cópias. Ela realmente, eu cheguei a ver o programa Music Station, no qual anunciaram o primeiro lugar, ela se emocionou muito. Então, parabéns pra ela, porque ela costuma fazer músicas muito boas, e essa música, Milk, no caso, no meu gosto, pra mim superou, foi uma ótima música. Ela tem um ritmo de meio misturado com jazz, então é muito interessante e merece o primeiro lugar do Oricon, sim. Eu gosto de Aiko pra caramba, assim, mas eu acho que desde Kabutomushi, nenhuma música superou essa ainda. Então, eu ainda tem algumas músicas que eu gosto e tudo, mas Aiko ainda não caiu no meu gosto musical. Então, apesar de que ela, que eu gosto, assim, de ouvir, mas não é, eu não posso me chamar de fã dela, que desde Kabutomushi ela não lançou nenhuma música que eu gosto, assim. Então, eu gosto muito. Mas mesmo assim, merecidamente, ela merece, o primeiro lugar é dela mesmo. Enfim. Eu acho que a Aiko, ela é uma das artistas que aqui no Brasil ela sofre um certo preconceito, porque apesar de a gente falar que ela não tá naquela listinha de 5 divas, Ayumi Hamasaki, Karu Tada, Horikumi, Ana Namoro, blá blá blá, ela nunca tá nessas listas, mas ela conseguiu ficar em primeiro lugar, algo que as outras não têm conseguido muitas vezes na carreira. Então só tem a acrescentar na moral dela, assim, inclusive ela está, completou 10 anos de carreira também, né, junto com, parece que, eu não sei se é junto com a Hamasaki Ayumi, junto com a Hamasaki Ayumi ela completou 10 anos, então ela também se manteve, ela, além de continuar cantando, de não ter desaparecido, ela se manteve no top da Oricon sempre, cada vez que lançava um single ou um álbum. Então ela merecidamente ela ainda está em competitividade com as outras cantoras. Uhum. Então é isso, pessoal. Fiquem com Milk, pra simbolizar o primeiro lugar da cantora. Pessoal, estamos aqui para mais um bloco do podcast. Depois de vocês verem quem foram os 10 singles mais vendidos da semana, do dia 25 de fevereiro, agora nós vamos falar sobre o ranking de álbum. O ranking de álbuns, no caso, ele tem algumas peculiaridades. Não é todo, qualquer artista que fica lançando álbuns o tempo todo, então a rotatividade do ranking é menor. por isso a gente só vai dar destaque aqui no podcast para os três primeiros colocados. Mas se vocês quiserem, estiverem realmente interessados em ver a lista completa, não esqueçam, ele tá no, tem uma coluna no meu blog, no GStation, em que vocês podem conferir todas as vendagens, todos os singles, todos os álbuns de todas as semanas. Enfim, para começar o ranking, vou começar falando do British Crusaders, com o álbum Very Best Crusaders, o álbum best dele, que contém todos os sucessos. Quando eu digo todos, são todos mesmos, desde que Hit in America, desde Tonight Tonight, todas as músicas da carreira deles estão compiladas nesse CD Best. Então, se você gosta do inglês, do English, do British Crusaders, vale a pena baixar e escutar esse álbum. Mas já vou dizendo que você vai gastar bastante seu tempo, porque são vários CDs, são, se não me engano, dois CDs com 18 faixas cada. Então, então é isso. Uma coisa que eu queria adicionar no British Crusaders, assim, eu já ouvi algumas músicas deles, mas a música que eu mais gosto deles é uma que eles fizeram parceria com o Rio Kill Disco, que é Nice Day, o nome da música. E o PV é muito interessante, que é todo feito de quadro a quadro, tem um nascimento de uma criança a partir de um futon, assim, sai de dentro do cobertor, é muito legal. E eu acho que compensa baixar, quem quiser ouvir mesmo, e é uma boa pedida, com certeza. Então, em segundo lugar, temos o quarto álbum da carreira do Overlord, Awakening, que conseguiu uma ótima vendagem, está no nível da banda, vendeu 115 mil cópias. Só que, né, pessoal, a gente esperava que o Overlord ficasse em primeiro lugar, pelo menos é o que eu esperava. Sim, muito bom o álbum, nossa. Então, o que você escutou? Fala, dá aí sua opinião. Então, esse álbum, de todos que eu escutei do Uber, eu acho que esse é o melhor, tem os melhores singles deles foram colocados nesse álbum, né? E pra perder, eu acho que assim, eles não mereciam ter pegado o segundo lugar, com certeza é álbum pra ganhar primeiro mesmo, em disparado, mas fazer o que, né? Mas compensa todo mundo baixar, é muito legal, é muito punk, tá muito bem produzido, e é isso. Enfim, em primeiro lugar, roubando o primeiro lugar do Overlord, temos a banda Unicorn, o álbum Chamber, que conseguiu acumular quase 160 mil cópias. E essa banda Unicorn, ela nunca teve um destaque muito grande, ela tá sendo assim, um furacão, eu nunca tinha ouvido falar até semana passada. E eles lançaram um single, que também tá bem indo bem nas paradas. E essa semana lançaram um álbum e vendeu estrondosamente esse número. Alguém aqui quer falar alguma coisa sobre o Unicorn? O Unicorn, na verdade, eles são uma banda muito antiga, pra vocês terem uma ideia. Eles não. Faz 16 anos que eles não iam no Music Station. Eu pensando que era uma banda nova, falei, nossa, pelo estilo deles, eles todos usam cabelão comprido e tal, falei, é J-Rock, na verdade é J-Rock, mas não me chamou atenção, eu acho que não merecia primeiro lugar, eu acho que ganhou seu primeiro lugar por causa que fazia muito tempo que eles não estavam aparecendo, que foi os fãs antigos que deram essa força pra eles, mas compensa baixar o single, né, o Wall, que é o nome dessa música do... depois de tanto tempo de hiatos, né? E é isso. Primeiro lugar, não tem mais jeito. Robô do Uber hoje. Então, pessoal, para terminar o ranking de álbuns, fiquem com o Uau simbolizando o álbum que ganhou o primeiro lugar. Deixa um love, deixa um taco na condicionada. 173. Alô, pessoas! Agora vamos pro nosso bloco de notícias, mas, infelizmente, o Japão não é um lugar, assim, tão movimentado, não é qualquer dia que uma pessoa morre, tem um escândalo. Então, a gente vai aproveitar esse bloco para falar de uma lista que saiu na mídia japonesa, no CDTV, no Countdown TV, um programa japonês de bastante representatividade, que é uma lista bem polêmica, que eles fazem todo ano, sobre que artistas você quer ter como namorado. Esse ranking é revelado todo ano e tem algumas pessoas que discordaram, como eu, que discordaram bastante de algumas posições de alguns artistas. Tem um gosto diferente, né? A brasileira tem um gosto diferente. Enfim, vamos começar falando sobre as mulheres. E falando rapidinho de quem ficou abaixo do décimo lugar e merecia atenção. Em 18º, em 18º nós tivemos a cantora coreana, Boa, né, Felipe? Olha só, Boa pra mim ela é um ícone, né? Ela é muito chamativa, ela não, pra mim não merecia estar em 18º lugar, devia estar no mínimo no top 5. Ela tem um corpo bonito, um sorriso lindo, é uma coisa que mais me chama a atenção nela, um sorriso, ela tem uma simpatia, então em 18º lugar é muito injusto com ela. Não no meu gosto, não. Fora que ela não é uma cantora vulgar, né? Porque nessa lista, às vezes quem fica em primeiro lugar são as cantoras que conseguem ter mais uma boa imagem do público, né? Ah, com certeza. Em 17º lugar, infelizmente, tivemos a cantora famosíssima Kodakumi, que é um absurdo, né? Ela ficar em 17º lugar. Merecia um outro lugar mais lá no top, né? Não, é que eu acho que isso que nem o Leo falou no começo, é questão de cultura, né? Se vocês repararem, nessa lista sempre entra aquelas mais kawaiizinhas, bem mais bonitinhas, rosto bonitinho. A Kodakumi já segue um padrão de beleza um pouco mais brasileiro, né, cara? Que chama mais atenção pra gente, que é sensualidade. Japão gosta de pessoas sem gracinha. É, então é por isso que eu acho que em questão nesse ranking, se for reparar os outros, né, os top, as pessoas do top 10, top 5, você vai ver que ela, Kodakumi é o contrário delas. É diferente. Então por isso que ela ganhou, eu acho que ela merecia, assim, estar nessa posição em relação a esse padrão de análise. Uhum. E outras cantoras ficaram em posições abaixo do top 10. Uma delas foi a LH Kiwi, que na minha opinião foi uma decepção, porque a LH Kiwi, ela segue esse estilo japonês, ela é mais comportada, ela tem uma imagem que agrada o público japonês, ela é uma mulher bonita, mas ela também está sempre em listas assim, desse gênero, em primeiro lugar às vezes, e ela ficou no 14º lugar. É, 14º. Em 13º tivemos a cantora também muito famosa, que não deve estar numa boa fase, né? A Otsuka. Ela é bem comportada também, né? Depois, tá certo que ela fez uma... eu lembro que no single dela, ela deu um beijo no clipe, né? Ela deu um beijo no modelo e tal, e teve bastante polêmica. Eu lembro que o Music Boo, principalmente, fez bastante alarde, assim, sobre esse PV e tal. Mas nessa, ela se encaixa também nessa lista de cantora. Cantoras bonitinhas, tudo. Uhum. E mesmo assim, pegou uma posição bem baixa, né, pro padrão dela. E ela, eu já vi um PV dela, o Chuli, que eu acho que... Porra, galera. Por favor, é muito comportado ali. Enfim. Não, Tulip é o contrário. Quando eu comecei a ver o PV, aquela vaca, eu falei, meu Deus, que isso? Como que isso saiu da cabeça dela? Eu falei, nossa senhora, muito... Mas apesar de ser muito sem noção, é um dos PVs mais populares dela, e o live dessa música é muito, muito legal, assim. Eu vi, a primeira vez que eu vi foi no A-Nation que ela cantou essa música, e eu achei espetacular, assim, muito legal, a coreografia muito bem feita, tanto live como a música é muito divertida, então ela merece o sucesso que ela tem. Então, em 12º lugar tivemos a Kyoe Yoshioka, da vocalista da banda Ikimono Gakkari. A surpresa dela estar nessa posição é porque ela normalmente sempre disputa o primeiro ou o segundo lugar nessas listas. Ela está sempre numa posição muito além do que ela for. Ikimono Gakkari, essa banda é bem... ela está começando a ter destaque agora, né? Então o pessoal está começando a conhecer, mas quem é Ikimono Gakkari? Como o nome dos integrantes? E ela realmente ela tem bastante notoriedade nessa parte de beleza mesmo, que ela faz bem o estilo japonês, né? Que os japoneses gostam, então também é de assustar um pouco nessa posição. Pra quem não conhece a banda Ikimono Gakkari, ouçam, vocês já devem ter ouvido falar da música Bluebird, que foi a abertura do anime Naruto. Enfim, agora vamos à lista grossa mesmo, vamos falar dos top 10. Quem foram as 10 mulheres escolhidas que os japoneses escolheriam para serem suas namoradas. Em 10º lugar temos Kohara Kusumi, a integrante das Mortes Kume, uma das integrantes do Morning Musume que mais vende os photobooks, os famosos photobooks do Hello Project. Se vocês procurarem sobre qualquer coisa do Hello Project, vocês vão sempre ver que tá cheio de photobook. O que seria? Era uma revistinha só com foto, uma sessão de foto daquele artista. Sempre vem com algum brindezinho e tudo. Lá no Hello Project, o que vê a popularidade de uma pessoa é pelo esse photobook. Não se ela canta bem ou se não. ela tem que vender aquilo lá bem, porque aí quer dizer que os fãs acham ela bonita, estão querendo ver ela. Agora já dá pra, então, a partir disso já dá pra saber um pouco por que, que o Morning no cinema tá decaído, né? Dá pra entender. Eles estão dando mais prioridade pra beleza da cantora do que pra voz dela em si, né? Então, é de saber o que, que tá acontecendo. Pra quem não acredita, é só ver a Risako. Uhum. É, também da gente, pra ver como ela canta bem. Enfim, a Corrado Costume, pra quem não sabe, é uma garota assim. Ela ganhou o prodígio da agência. Ela entrou na agência junto com 13 anos apenas, a idade média, né, dos integrantes da Morning Musume. E ela, na geração que ela entrou sozinha, porque só ela conseguiu passar na audição. Só o time falou show dela. E ela atualmente, ela é a idol que mais lucra no Hello Project, porque ela, além do Morning Musume, ela tem o look só dela, o Milky Way, e ela tem uma carreira solo. E também tem uma vendagem em média, assim. O Hello Project não tá vendendo muito, mas se você juntar a carreira dela do Morning Musume, do Milky Way e do solo, ela é que vende muito, muito mais do que muitas cantoras. E ela é bem mais extrovertida, né, em relação às outras, assim, os TVs principalmente dão bastante mais. Mesmo o TV de Mikan, por mais que a Takahashi seja líder agora, sempre aparece mais a Kusumi do que a Takahashi. Então, ela tem mais, tá tendo mais visão agora. Ela pra ser líder agora, eu acho que ela vai ser uma das próximas líderes agora, né? Não. Porque as líderes do Morning Musume seguem por ordem de idade. Verdade. E a Corrado só tem, acho que fez há pouco tempo. 16. 16? Acho que 16 ou 17, ou vai fazer 17. Enfim, ela não pode ser líder porque na hierarquia do Hello Project precisa ter... Como é que te digo? Você precisa ser sub-líder antes de ser líder no grupo. Sim, com certeza. Enfim, mudando de assunto de Hello Project totalmente, entramos agora numa cantora de tecnopop, a Noite das Perfumes. Ah, merecido. É, merecido. Ela ali, eu acho, na minha opinião, ela é mais bonita. O que você achou, Felipe, dela no lugar? Não, eu acho, é tipo, em relação ao padrão, né, do japonês, assim, eu acho que ela tá numa posição até boa pro padrão que ela tem. Ela não é tão bonita assim em relação ao resto do grupo Perfume, né? Mas em relação ao top, ela tá bem. Se eu gosto dela, canta, pelo menos tirando aquela voz de robô. Um remix, né? Tem como. É, porque quem viu aquele TV, aquele live delas cantando Honey Flash da Kurakumi. A Kurakumi, viu que elas têm um vozeirão, principalmente a Chan tá com um vozeirão naquele live, então é de ver que elas cantam bem mesmo, mas esse remix, essa voz de robô, deixa tipo, diminui um pouco o talento delas. Mas mesmo assim, a Note pro ranking, ela tá numa posição, eu acho que é merecida. Ah, enfim, só pra explicar mais ou menos a parte do remix, todos os cantores de Tecnopop acabam cantando com playback, porque todas as vozes delas passam por um remix do CD, e nas performances e shows tudo é com playback, nunca é ao vivo. Elas têm voz de verdade. Mas apesar que agora eu pesquisei tudo, eles estão com uma tecnologia diferente, que essa alteração na voz já vai a partir do microfone, que o cantor Gackt. Quem ouviu esse novo single, Ghost. Na apresentação do Music Station, ele canta ao vivo e a voz dele não é playback. Ele canta ao vivo e a voz dele já é alterada a partir do microfone. Então, eu creio que as Perfumes já devem estar usando essa tecnologia, já não estão mais cantando. Não estão mais playback. Ah, gente, eu só uma coisa rapidinha. Eu recomendo que vocês assistam a performance do Music Station do Gato e do Ghost. Nossa, aquilo é incrível. Então, nossa. Em oitavo lugar, temos a Ai Kawashima, que eu não conheço. Alguém conhece? Acho que não. Eu conheço. Ah. A Kawashima Ai, ela é pianista, ela lançou um single. Ela agora não tá com bastante notoriedade no universo pop, porque ela parou de lançar alguns singles, eu não tô muito apaixonada dela. Mas ela é bonita, assim, ela faz esse estilo de cantora bonitinha, que nem tá sendo pesquisado nesse ranking, e ela tá merecidamente nessa posição, então nada mais comentar sobre ela. Aham. Em sétimo lugar, temos a diva do hip-hop, Namiamura. É, ela que tá com uma idade assim, ela já tá, não sei se ela já chegou aos 40 anos. Não, ela tá com 31, eu acho. É isso que eu falei. Ah, então. Mas ela tá... Desculpa, pessoal. Mas ela tá com corpão, gente. Por favor, é muito fodida. Não. Ela sempre foi magrinha. Ah, não, mas eu acho que... Ela tem um corpo bonito porque... Eu gosto dela, enfim, eu gosto dela. Esse ano ela vai completar 32 anos. Uhum. Eu ia falar. Ela é totalmente... Ela, além de ter sido, né, a grande cantora dos anos 90... E ela ainda continua bonita, tem essa energia de palco que todo mundo procura. E eu acho que ela não faz um estilo sexy totalmente. Que ela, ela é uma coisa dark, né? Ela é bem mais reservada, isso. Então, ela tá... Legal lembrar que aquele corpo dela já teve filho, né? Ela tem um filho. Que já tá grande. É por isso que é um dos fatos que eu acho de melhor tanto o corpo dela, porque ela já tem um filho, eu acho que já tem alguma idade, eu acho que é mais de 7 anos o filho dela. É, acho que 9. Aham. Uhum. E ela continuou com aquele corpão. Enfim. Em sexto lugar temos Kaori Moshida, a vocalista da banda Every Little Thing, que ela pra mim, por mim, não estaria nessa lista, enfim. Ela, como o Felipe falou, ela segue o padrão de beleza japonesa e também ela teve, tem um carisma do. Dos mais de 10 anos de carreira da banda, né? Daí. Com certeza. E ela aquele negócio. É difícil pra gente conversar sobre padrão de beleza japonês por causa disso, né? Ela foge totalmente do nosso foco, né? Mas pros japoneses ela é bonita, ela tem. Principalmente ela é carismática. Eu acho que a maioria desse ranking tá sendo por mais pelo carisma do que pelo corpo ou pelo rosto da cantora. Apesar que tem algumas exceções desse ranking, mas ela, eu acho que o sexto lugar tá bom pra ela. Uhum. Em quinto lugar temos Tanaka Reina, uma das membros mais representativas do Morning Musume. E pra mim, na minha lista está aí em primeiro. Ela tem muito sex appeal. Ela passa uma imagem assim, não tão boa assim pros fãs de Hello Project. Mas que... Principalmente pelo fato de ela roubar a atenção de sentimentos do grupo todo, né? Enfim, pra mim ela merecidamente está nessa posição. Eu daria mais pra ela. Em quarto lugar do nosso ranking temos Nakagawa Shoko. Eu particularmente tiraria ela legal dessa lista. Nem deixava ali sendo... acima do top 100. Não tem... completar, eu não acho ela sexy, não acho ela bonita, não acho que cante bem, inclusive, mas pro padrão japonês ela tá nesse poder todo, então não tem o que fazer. Mas a Shoko Nakagawa, ela é a diva dos otakus lá no Japão, e também ela tem muita popularidade, porque ela tem um blog também em inglês, que também tem muita popularidade dos otakus dos Estados Unidos. Inclusive ela vive indo pra eventos de anime nos Estados Unidos, e representa o universo de hip-hop, o universo da cultura pop, né? Ela é dubladora também, né? Então ela, por ter essa cumplicidade com o anime, e o anime ser o que o Japão vende mais pro exterior, né? Então ela aproveita essa brecha para fazer sucesso também. Mas eu nesse ranking eu fiquei assustado de ver ela em quarto lugar, então... Então em terceiro temos mais uma vez aí... Outra Morning Musume, Takahashi Ai. Eu acho que merecido, ela faz mesmo esse jeitinho. O estilo japonês. Isso, esse jeitinho, inclusive. Eu acho, de todas as Morning Musumes, assim, depois da Kaori Ida, eu acho que ela é a mais bonita. Por favor, desculpa. Pra mim também é a minha preferida do Morning Musume. E se você ver os photobook dela, vê que é o mais comportado, então por isso que o terceiro lugar tá... É bem pra ela. Nossa, eu respeito a Takahashi no Morning Musume. Mas eu não posso dizer que eu sou fã dela. Eu não gosto dela e eu não acho ela bonita. Eu acho que, gente, não tem como falar. Todos os fãs, inclusive, ela mesma assume que ela tem cara de macaca. Eu já ouvi falar essa história de cara de macaca. Por causa da orelhinha dela, que tá sempre estranho nas fotos. Enfim, eu não gosto, mas eu respeito ela, parabéns pra ela pelo terceiro lugar. Acho que ela nunca conseguiu uma colocação tão boa quanto ela. Sim, eu gostei. Eu peguei assim mais carinho por ela desde quando eu vi o programa do IU Rage, que tinha ela tava participando como integrante do grupo Minimone. E foi muito legal, tipo, dos programas do IU Rage que eu vi. Minimone foi a melhor participação, assim, foi o programa mais divertido. E eu comecei a ter mais contato com o Animus mesmo, querer saber um pouco mais dela a partir desse quando eu vi esse programa. Então, tá merecidamente presente em terceiro lugar. Agora, segundo lugar, algumas pessoas vão se assustar, que acompanha esses rankings, né? Quem tem contato com o CDT, com o Call of Duty TV, é Yui, que sempre pega o primeiro lugar. Eu cansei de ver já a Yui no CDTV ganhando o primeiro lugar em rankings, assim, de popularidade, de namorado, com a artista que quer que você fique do lado e tal. Sempre rankings assim, dessas coisas bobas. A Yui ganha, sinceramente. Eu acho que ela não tem esse carisma chamativo, principalmente porque ela é tímida. Se ela fala duas ou três palavras em algum programa, assim, ela é muito tímida, muito reservada. Mas realmente ela tem um rosto muito bonito, tem um sorriso bonito, tem um corpo bonito. Ela é muito carismática e ela faz ótimas músicas. Eu acho que isso também. Eu sou uma das pessoas que não gosta de Yui, então se eu falar. Então eu acho que merecia. Ela não tá merecida, porque ela não. Ela sempre. Já tô acostumada a ver ela ganhar assim nesses ranks, mas sair da rotina é sempre bom, né? Então, com certeza. Ela não caiu tanto, só caiu uma posição, então é válido. É. E em primeiríssimo lugar, temos a diva mor do K-pop, Ayumi Hamasaki, né? Vocês esperavam que. Eu fico feliz porque, sei lá, é bom. A diferença ajuda a dar alguma coisa de interessante para essas listas, que normalmente sempre tem as mesmas pessoas em primeiro lugar. Então, por isso eu fiquei feliz por ela ter ficado em primeiro. Eu acho que ela tem uma beleza japonesa, sim. Eu não vou dizer que ela é uma mulher do estereótipo brasileiro 100%, mas é uma mulher bonita. Mas ela tá, apesar que ela tá muito ocidentalizada já, né? Ela parece mais uma americana do que japonesa, assim, necessariamente. Foi esse o tempo que a Hamasaki. Eu tava vendo no Rio Brasil, inclusive, umas fotos dela, uns vídeos dela antigos, assim. Nossa, é de assustar a diferença que ela tá agora. Ela tá muito mais bonita, no mundo, 100%. Ela mudou os dentes dela de um dia pro outro, ela mudou a dentição dela. E foi uma mudança totalmente mudada, assim. Ela tá muito legal. E. Ela tá fazendo sucesso agora mês que vem ela já vai estar com um álbum novo que Next Level. Ela lançou um single agora, né? Sim, dia 25 agora, lançou Sparkle, que Rolling, inclusive, é tema do Dragon Ball Evolution, né? Isso. É tema mundial ainda por cima, nem é tema nacional, no mundo inteiro vai escutar a música dela. Agora não se sabe se vai ser nos créditos, se vai ser no começo do filme, vai ser uma parte da ação, tá todo mundo ainda na expectativa. Mas realmente ela ter ganho em primeiro lugar, ao mesmo tempo que é um susto, ao mesmo tempo é uma. Boa surpresa, né? Uma surpresa, né? Porque fala, nossa, então. Porque quando eu tava vendo esse countdown do dia que passou, eu olhei e falei, nossa, a Hamasaki Ayumi já tá no quinto lugar, a Hamasaki Ayumi ainda não apareceu. Ela não vai aparecer mais. Se pegar primeiro lugar é merecido. Então. Acho que a rotina faz parte. Só pra explicar uma coisinha pro pessoal que me tá escutando, lá no Japão, eles não, a cultural deles, o padrão de beleza, não dá tanta atenção pros dentes. Então, o fato da Yumi Hamasaki ter tido um tratamento odontológico já mostrou que ela tá dando já uma coisa assustadora. Já mostra que ela tá dando atenção pra uma possível carreira ocidental. Internacional. Com certeza. Agora vamos falar a lista masculina. Agora chegou a hora da Rimei, olha só. Então agora chegou a hora da mulherada saber, né? Quem que são os preferidos do Japão. E vamos ver se bate com a preferência feminina também. A gente tem aqui a Rimei pra dar um suporte pra gente sobre isso. E a gente vai fazer que nem o estilo do feminino. A gente vai falar do top 10 e também a gente vai falar de algumas posições que as pessoas, que cantores merecem um pouco de notoriedade. Então a gente vai começar pelo 19º lugar, com Camille Yusuke. Pra quem não sabe, Camille Yusuke é o Chuchichin amarelo. Ele tem bastante popularidade no Japão, principalmente porque ele é o detentor do blog mais visitado num único dia, do recorde Guinness, né? E ele tem mais de 250 mil visitas no blog dele, visitantes únicos no Japão. E desde esse dia, ele ainda conversa com a banda Chuchichin, e ele faz parte do programa Hexagon da Fujitereve. E aí então ele tem bastante popularidade, então 19º lugar ficou com ele. Em 18º temos o Takahiro Nijishima, da banda pop Triple A, banda da Abits. Bom, ele caiu um pouco em relação ao ano passado, eu me lembro que ele também apareceu na lista. Ele faz um estilo mais oriental de beleza, assim, as garotas. Prefere um cara que seja mais assim, mais. Como é que eu vou dizer? Mais sensível. É mais feminino, né? Exato, ele é mais feminino, ele é um cara mais assim. E ele é um ótimo cantor. E acho que é merecido, né? Ele ficar em 18º. Sim. Eu gosto de ter pra caramba. Boa escolha, delas. Em 15º, temos o primeiro de homens que a gente vai citar aqui, Yamada Ryuzuki, do Heisei Jump. Quem não sabe, o Yamada, ele tá sempre entre os mais favoritos da banda dele, que tem uma média de idade bem baixa, então todo mundo deposita nele a esperança. Vai ser o principal da agência ainda. Eu acho que no futuro do Heisei Jump vai sobrar só ele na banda. E também ele do... A banda Heisei Jump, quem não sabe, é dividida em Heisei 7, Heisei Bash. Ele da parte dos mais jovens, ele é o que toma mais destaque no grupo disparado. Sim, principalmente pra quem assiste Shonen Club, dá pra ver que ele tem bastante... ele já fez muitos lives sozinho no... Na época de Júnior. No Shonen Club, eu já vi ele fazendo apresentação sozinho, cantando uma música diferente. E ele também, eu creio que ele vai ser um do, tipo... Quando crescer vai ser um Matsumoto Jun da vida, assim. Vai ser bem, bem popular, atores de tela, eu acho que... Ele é um dos populares da banda dele, sendo a banda com tantos membros. Isso é verdade. Eu acho que ele é o principal, né? Ele, o Shinen Yuyo, mas... O Shinen e o Kaoya. O Takakiyo é um Jin da vida, né? Ele já é parecido com o Jin, né? Então... Ele já faz a linha tentando imitar, né? Isso, né? Então eu acho que o Heisei Jump vai ser a nova geração de jovens mesmo, e com certeza vão continuar fazendo sucesso. Eu creio que a banda não vai acabar, mas que vai crescer com certeza, isso é fato. Vamos continuando agora, vamos comentar do top 10. No 10º lugar, a gente tem um coreano, o Jae Jong, do Furoshinki. Lá no Japão tá fazendo até um bom sucesso, por ser estrangeiro, e o Japão, por natureza, não gosta muito de música que não é feita deles lá. Estão aí. É interessante porque eu acho que não tem nenhum outro estrangeiro na lista, né? Não, ele é o único estrangeiro. Parabéns pra eles, e o Torroshin, que só tem se destacado cada vez mais na música japonesa, e já conseguiram, se não me engano, 5 primeiros lugares consecutivos no Oricon. Com certeza. O Japão tá dando uma chance pros outros países. Agora, em nono lugar, já volta mais Jones, o Nishiki do Ryu, do Kanjani, do Nils. O Ryu, ele é um que tá sempre nessas listas, mas nunca... entre o top 3. Ele tá sempre mantendo 9º, 8º, nunca sai dali. Apesar que ele é mais... Ele dentro do Kanjoni e do Nils, ele é bem popular, assim, né? Isso, não, de popularidade ele tem. De popularidade, eu acho que dentro dessas bandas ele tem muita popularidade, mas eu acho que em 8º lugar, de 9º lugar, ele tá merecido pra ele. Acho que tá no lugar dele. tá a média dele, que ele consegue. Com certeza. Uhum, lembrando que o Rino Shikido, ele é um dos únicos Jones a participar de dois grupos de peso da gente, né? É, só ele mesmo. Porque os outros são units dele, são duas bandas mesmo. Uhum. Em oitavo lugar, tem o Domoto Koichi, do Kiki Kids, também da Jones. Domoto Koichi já é das antigueiras, né? Ah, ele é do meu tempo. Ele é do meu tempo. Eu vi muito King Kids. Muito tempo. Quando eu não tinha internet, eu baixava na Lan House e tal. Então eu escutava bastante porque eles estavam fazendo muito sucesso nesse tempo, né? 2015. Mesmo sendo um senpai, né? Que é o jeito que a gente denomina os antigos da agência. Eles ainda vendem bem. Sempre estreiam com singles em primeiro lugar. Na Oricon. Não sei porquê. Eu não gosto dele. Eu acho que não canta tão bem assim pra ter tanta popularidade. Mas fazer o quê? Acho que já chegou a ser uma coisa de tradição, não de das músicas dele serem boas de verdade. É, eu acho que é um apoio dos fãs. Agora, o que mais? Em sétimo lugar, o Matsumoto Jun, do Arashi, que é a minha banda favorita, mas não é o caso. O Jun, ele já conseguiu lugares mais lá no alto, ele sempre mantinha o quarto lugar, por estar em sétimo. Também a popularidade do Jun aumenta por causa de Dorama. Como ele não tá fazendo nada no momento em Dorama, então ele foi rebaixado pro sétimo. Eu sei que ano passado ele ganhou não sei se foi ranking ou se foi prêmio mesmo. É o Yu Medin, né? Yu Medin é a pessoa mais famosa assim, dos artistas. Foi prêmio. E ele ganhou, e ele pegou essa, e ele ganhou, inclusive no Music Station. O Tamori falou disso, que ele virou o Medin e tal. E eu acho que é por causa que ele tá fazendo. O Dorama dá muito mais. Mostra mais ele, como que ele atua bem. Dizem que ele. Eu já tinha lido que ele. De todos os Jones que fazem novela, ele é o que mais leva a sério, é o que mais se esforça, assim. Então. É à toa que a maioria dos Dorama que ele já estreou, que ele já estrelou, foram uma ótima audiência, muito difícil. Ele entrar num que não... Não seja um sucesso. Que não seja sucesso, muito difícil. Ai, certo. Continuar. O Masuda, do News. O Masu. Eu não entendo muito porque ele tá em sexto, mas é a vida. Masu, cara, ele não tem muito estilo, nem japonês, porque ele faz uma linha meio muito fofo, sabe? Ele parece um cachorrinho. Ele com aquele cabelo na cara. Ele tem cara de bolacha. Verdade. Mas, então, vamos passar pro próximo, então. Vamos lá. O Reed, do Larkin Seal. Nosso representante. O Reed, nosso único representante da lista do J-Rock. Ele sempre entra, já é de muito tempo, que ele tá sempre entrando nessas listas de namoro, já das outras de sexo, nem de nada, ele já não entra mais. Eu gosto pra caramba do dele, assim, a voz dele, eu acho, tipo, depois daquele Sing Seventh Heaven, nossa, aquilo lá detonou, assim, aumentou muito a popularidade dele comigo, assim, eu acho muito legal e recomendo o Like Seal pra todo mundo que esteja começando a ouvir J-Pop, quem já ouve J-Pop com certeza. É legal começar com ele. Nossa, é muito legal ter eles com. Muita gente começa com o Like Seal mesmo, né? E o legal de falar que agora ele tá com uma nova banda, um projeto paralelo, Vamps, só que é quase igual, então se você gosta de Lark, já é bom procurar a banda solo dele, porque não muda quase nada. Pra quem não sabe, o Lark Cell parece que vai passar o ano de 2009 em Atos, enquanto isso o Raid aproveita pra mexer com esse projeto paralelo que tinha começado no ano passado. Ah, vai fazer uma grande falta esse ano eles. Aí em quarto, um representante do Exile, Takahiro, que é um dos únicos que também pegou o lugar dos Jones nos tops mais acima. O Exile, esses últimos tempos, tá com uma grande popularidade, então é interessante ver eles lá em cima também como um membro. Takahiro, na verdade, os dois, né, os dois vocalistas do... Watsuji e o Takahiro. são, realmente eles são bem pintosos, eles não tem como falar que não merece essa posição. E o Excite, a popularidade deles é muito grande, tanto que agora eles vão lançar um CD agora no mês de março, que tem só 50 mil cópias, parece que vai ser disponíveis, e tá junto com o lançamento no mesmo dia que a Hamasaki Ayumi, que é o álbum Next Level, e que um álbum da Kodakumi também, um CD da Kodakumi. E aí tá naquela coisa, né? Qual será que vai ganhar? Pelo que estão comentando, vai ser... Se não fosse 50 mil cópias dos CDs dele, eles ganhariam disparado. Mas agora, como é assim, limitar as 50 mil cópias, a Hamasaki Ayumi vai pegar essa posição de primeiro lugar do dia. Pra lembrar que o Exile teve as melhores vendagens em álbuns de 2008, que eles mesmo intitularam no início do ano, que seria o Exile... Perfect Years 2008, e de fato eles dominaram a lista de vendagens e venderam quase mais de 1 milhão de cópias na primeira semana de um álbum e tal. É, eles são poderosos de novamente. É. Agora vamos direto aos Jones More, né? Agora os top 3, que não muda muito tempo, eles estão sempre um acompanhando o outro em todas as listas, de mais bonito, mais sexy, mais... Mais tudo, qualquer, né? Coisa, eles estão os três lá. Então, terceiro, né, o Yamashita Tomohisa, famoso do Nils, Yamashita, tá sempre lá no meio, então não é surpresa, ele tá em terceiro, porque ele sempre perde pros meninos do Kato. Então, em segundo, o Kaminashi Kazuya, do Kato. Nossa, tô indignado. Eu não tenho o que se indignar, porque eles nunca vão sair de lá, os três. Nossa, eu tô muito... Fala, Felipe. Não, mas eu fico, assim, conformado. De Kaminashi Kazuya pegar segundo lugar, assim, não é muito... Se fosse comparar o Takahiro ganha disparado dele. Até o Yamapi também ganha disparado dele. Eu acho que é questão de aquele fangirl mesmo, aquelas bocas lá, voltando, não, tem que ser ele e tal, e pra colocar. E eu acho que é mais um caso de cultural, né? Porque eu acho que se colocassem essa lista do Brasil, o Kaminashi Kazuya nunca ia ficar no top 10, entendeu? Não, eu acho até interessante a gente fazer um ranking, inclusive, até... Só que o duro que a maioria das fãs do Katoon, até do Brasil, tem ele como preferido. Nossa. É, tem que conviver com isso. Chato. Vamos lá, então. Primeiro lugar, Kimberly. Primeiro lugar, menos surpresa ainda, a Kanishi Jin, também do Katoon. O Jin tá sempre em primeiro lugar nessas listas, então não é, que nem eu falei, não é de se espantar os três tá ali. Nossa, eu o Jin, assim como a Nakagawa Shoko, devia estar lá depois de sempre, porque não sei o que vem naquele rapaz, além de ele não ser bonito, ele não é carismático. Desculpa as fãs aí dele. Agora você vai apanhar das fãs. É. Não. Mas o Jin, ele faz uma linha não tão japonesa, porque ele apela pra inglês, performance sexy. É, o cara é totalmente inglesado. Ele viajou pros Estados Unidos e se acha o americano, né? E só pega a mulher mexida. Que é estrangeiro. Mas sabe uma coisa que eu tinha reparado? Uma vez eu até comentei isso com um amigo meu. A diferença do Katoon para os outros grupos da Jones é que os Katoon rebolam e os outros vocês... Então, mas é verdade, eu não tô brincando. Eu reparei. Falei, o que eles têm de diferente, né? Eu fui procurar assim, a diferença. E a diferença é quando a Kanishi Jin, principalmente, é um dos que mais rebolam. Assim, eu falei, nossa, nunca tinha visto japonês rebolar desse jeito. Então, lembrando que o Jin é o senhor das gemidas da banda, né? Com certeza. Toda gemida que você escutar nas músicas dele, são ele que tá falando, por trás falando. É verdade, né? Yorokubi no Uta, é coisa também, é... Keep the Faith. No drop mesmo, ele passa metade da música gemendo. mas acho que... Opa, eu não me responsabilizo, né? Não foi eu que coloquei ele lá, então... Fazer o quê, né? Vamos deixar. Vamos ver, esperar o ano que vem. Ele nunca sai de lá, então a gente... O ano que vem vai estar do mesmo jeito, só muda os de baixo. Verdade. Vamos torcer para que um mais bonito que ele venha, apareça, né? Estreia no cenário de hip-hop e ocupe a posição dele. É, com certeza, hein? Pessoal... Ele faz macumbeira, né? É. E é isso, pessoal, vocês nesse bloco de notícias. Hoje nós tivemos a presença desse top 10 do Countdown TV, de que artistas japoneses escolheriam como namorados. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo bloco. Alô, pessoal, agora nós vamos falar dos singles e álbuns que vão estrear na semana do dia 4 de março. Estrela, Arashi, single, Kumori no Chikaisei, Kodakumi, Far Away, Kimaguren, Tengoku no Yubin Post, Blade, Say Your Dream, Shibasaki Kou, Taisetsu ni Suruyo, Aqua Times, Stay Gold, a cantora Yuna Yuto com o single Trust You, Tomi Shimatani, Smile, Hiroru, Mina Anata Oesteru, a banda Doping Panda, com o single Deep Addiction, e com álbuns temos Ricardo Tada, com Come Back To Me, Funk Monkey Babies, Funk Monkey Babies Free, Mika Nakashima, No More Rules, I, Viva I, Juju, What's Love, Alan, Voice of Earth, Fukui Mai, My Song For You, Triple A, Triple A Remix, Non Stop All Singles, e Stephanie, sem título por enquanto. Agora, pessoal, nós vamos falar assim, mais ou menos o que a gente acha que vai ser o Oricon da próxima semana. Pessoal, apareça. Enfim, eu acho que na minha opinião, descarado, que vai cair pelo lugar, eu acho. Certeza, por seguir na tradição dos singles da Arashi, estrear sempre em primeiro na Oricon. Não, principalmente porque hoje eu baixei esse single e a versão limitada dele, que já uparam, já tá circulando na internet e tá muito legal a música, principalmente a Kumori no Chikaisei tá muito legal, eu gostei mais dessa faixa. É. E vai pegar, com certeza vai entrar no ranking direto, assim, em primeiro lugar, ou no máximo segundo. A Kodakumi, eu não ouvi ainda essa nova música, Far Away, mas não sei se vai conseguir bater eles. Depois, o que você acha? Ah, com certeza. Dando uma olhada aqui, eu não consigo imaginar ninguém, assim, ai, que possa. Que nem... O Kimaguren, o novo PV deles, esse Tengoku no Yubi Impulse, eu achei muito legal, é muito dramático, é uma coisa bem, bem triste mesmo, fala do cara, do rapaz que morreu, e ele em espírito deixa uma carta pra mocinha do PV, eu achei muito triste, assim, a música é muito bonita, é um estilo bem romântico mesmo, eles mudaram completamente o estilo deles do último single, né, do I Need, que é uma coisa bem mais animada, né, embora a letra da música seja romântica, ela é uma coisa bem mais dançante, então, e a segunda faixa desse single, a Sayonara no Asa, ela é tema do filme Meerkat, que é um filme de Stray Cats, não sei quem é a produtora do filme, mas é pra criança, assim, é bem legal e tá sendo bem aceito, assim, né? Eu tenho um post-edit bombástico, que como eu tinha falado no programa piloto, também vai estrear nessa mesma semana o novo single da Namiamura, Wild Doctor, que pra mim seria o grande concorrente a primeiro lugar com o Arashi. E no caso, esse single da Kodakumi foi adiado no final do mês, então não vai haver essa disputa. Ah, então olha só. Enfim, mas eu acho que a maior disputa mesmo vai ser entre o Arashi e a Kodakumi, quer dizer, o Arashi e a Namiamura. A Namiamura deve ficar com o segundo lugar. E vamos torcer aí por alguns outros pequenos que fiquem bem posicionados, como a Yuna Ito. Eu tô torcendo por coisa, pela Lan. A Lan vai ficar muito legal, eu gosto bastante das músicas dela. E vamos ver se a Stephanie finalmente consegue colocar um álbum dela de volta nas paradas do Bicom, porque a gente não tem conseguido, né? Mas a Stephanie, o último álbum dela vendeu bem pra caramba, o Stephanie, né? O álbum Stephanie vendeu legal. Eu acho que a única. Eu acho que dessa turma toda de lançamentos pro dia 4, né, de março. Quem vai estar mesmo revelação assim, eu acho que é a Free Mai que vai, vai entrar com certeza. O último single dela, Ken Ken, ficou muito legal. Eu praticamente escuto direto, viciado praticamente. E eu acho que de todos, assim, o que mais vai dar notoriedade vai ser a Free Mai, mas ela é uma grande revelação. Você acredita que ela tem a condição de entrar no top 10 de álbum? Top 10? Eu não sei. Ah, eu vi no Music Station que ela. No Music Station no Countdown TV, que ela conseguiu já. Na parte de downloads, ela já tá com mais de 500 mil downloads da música Ken Ken no Chakuta Ranking. Uhum. Então, eu não sei se ela consegue emplacar, mas pelo menos ela, eu acho que ela vai ter. Vai vender bastante, assim. Uhum. Não arrisco uma opinião se ela vai entrar no top 10. Uhum. Então é isso, pessoal. Vai terminar esse bloco dos singles que vão estar lá na próxima semana do Icon. Espero que a maioria desses estejam, tenha outras oportunidades para falar de singles no bloco de top 10 singles do Icon. Então, pessoal, para o nosso bloco de recomendações de hoje, nós vamos falar mais uma vez de um drama de comédia. Estamos falando do drama muito famoso, né, do My Boss My Hero, que é um drama que fez muito sucesso lá no Japão. E eu tenho aqui a Rimi para falar comigo desse drama, porque esse drama chove de ônibus, né? É que a média das novelas dos doramas de sucesso tem que ter pelo menos um de ônibus. My Boss My Hero, ele reinventou e lançou quatro Jones, três Jones numa novelinha só. Então, se você conhece o cenário de hip-hop, você com certeza vai ter muitos atrativos pra assistir, porque além do Tomoya Nagase, que faz o papel principal, temos ainda o Tegoshi, o Yuya Tegoshi, do News, o Koki, do Katoon, e de bônus, ainda temos uma cantora, a Gaki Uri também. Então, se você gosta de hip-hop, o drama é um prato cheio. Enfim, na história, na história, conta a história de um filho de gangster, que ele é muito briguento e muito mal educado. E o pai dele, o dono da Yakuza lá, ele faz um desafio pra ele. Ele fala que não vai tomar o lugar dele na organização, a não ser que ele vive ser inteligente, porque ele acha que ele é uma porta. Ele realmente não faz de nada, é muito burro, é uma porta. E só vive se metendo em crença. E, no caso, se ele não fosse o líder da Yakuza, quem seria é o irmão dele, que é um cara totalmente certinho, totalmente delicado. Então, ele faz uma imagem gay. Ou seja, aquela pessoa que você nunca imaginaria comandando a Yakuza. Então ele fica, num ataque de nervos, que ele tem que fazer o que o pai dele tá pedindo. Então, ele faz e volta pro colégio. Sendo que ele, na época, ele já tinha 28 anos. Ele tem que fingir que tem 27. Ai, nossa. Enfim. Tosco a história, mas vale a pena assistir. No caso, vou explicar onde os outros personagens se encaixam. O Tomoya Nagase, no caso, ele cria um alter ego, porque ele não pode ser exatamente o jeito que ele é na noite, do lado durante a vida escolar dele. Então ele cria um personagem, ele cria o Maki, em vez de Maki, ele vira Maki. E ele acaba passando por um aprendizado muito maior do que o aprendizado do colégio, porque ele acaba com a experiência aprendendo muito mais sobre a vida. E com isso ele conhece personagens, no caso o Koki, que faz o papel do capanga dele. O Tegoshi do News faz o nerd da turma. O cara que acaba tendo mais contato, porque ele é muito. Ele tem uma personalidade muito forte, então ele vai ficar amigo do pessoal todo, entendeu? Aí ele acaba tendo amizade com o personagem do Tegoshi. Com o Escudinho. Com o Escudinho. Também tem o lance do. Do iogurte, né? Aquele lá, né? Enfim, e pra ter um apelo romântico, temos a Araki Yui, né? Que é aquela personagem que é mocinha, é um amor de pessoa, não tem um defeito. Aí ela lá, aquela pessoa angelical lá, virginal, é um drama. Enfim, então, Eu vou falar agora uma impressão sincera do drama. Ao contrário da semana passada, que eu do podcast piloto, que eu recomendei o Tano Insan, que eu falei que era muito engraçado, eu vou ter que confessar que, pra minha opinião, My Boss Marido chegou a ser cansativo e eu não me senti muito entretido. Eu não consegui rir, eu ri em poucas partes. Então, pra mim fica difícil se eu vou recomendo ou não. E qual foi a sua impressão? Ah, eu gostei da história, sabe? É do jeito que eu gosto, aquela dorama sem você ficar vidrado na história, pra você vai assistir de tão tosco das cenas que acontecem. Então, quem gosta de um dia sem nenhuma preocupação, é legal pegar pra ver. Então é isso, se você é uma fangirl desocupada, que não tem PN pra fazer o dia todo, assista My Boss Marido, porque é uma ótima pedida pro seu dia, um humor bem escrachado, descompromissado. Então é isso, assistam mais. Deixa eu fazer mais. É, fala. Agora eu vou falar mais uma coisa, que a trilha sonora da história do dorama fez muito sucesso, que é o single de Sorafune, do Tokyo, né, que é a banda do Tomoya Nagase. Hoje essa música é tocada em todas as reuniões da agência quando junta, e os juniors também estão sempre cantando essa música. Virou meio que um hino da banda. Uh-huh. Os novos do Tokyo, são os mais famosos. Uh-huh. O Tokyo, é exatamente o que você falou, o Tokyo tem sido muito... Não tem conseguido emplacar sucesso, não pega mais pelo lugar no Yukon, mas essa música fez eles, embalada com o Dorama, conseguiu fazer eles voltarem ao topo naquela época do ano de 2007. Eles venderam bem. Então é isso, pessoal. Alô, pessoal. Eu venho aqui, infelizmente, para me despedir dessa primeira edição do JCast Station número 1. Eu não conto com a participação da Rime e do Felipe por alguns motivos, mas eu vou me despedir por toda a equipe do podcast. Primeiro, vou salientar que vocês considerassem alguns pontos, assim. Para começar, o nervosismo. É um pouco difícil você, principalmente da primeira vez, você não apresentar nervosismo e ansiedade, né, em alguns blocos. Então, eu achei que vocês considerassem isso, porque conforme a gente for se acostumando, essa sensação vai passar. E também a ansiedade. Às vezes a gente fala alguma coisa, provavelmente alguma coisa deve ter saído, a gente deve ter falado alguma coisa errada no podcast, mas acontece, ainda mais, é muito mais difícil você falar do que você escrever. Então, pode sair alguma coisa errada, algum tipo de informação, enfim. Também vamos orientar que a gente vai melhorar tanto no nível de edição, tanto no nível de gravação do podcast. Nós temos o auxílio do JCast, que vai, com certeza já está dando e dará todo o auxílio para a gente melhorar o nível do podcast, seja em todos os aspectos. Também vamos se esforçar para dar o melhor do conteúdo de J-Music e J-Pop para vocês. Podem contar com isso. E também vocês aproveitarem, porque esse conteúdo está cada vez mais escasso na internet nos dias de hoje. Já houve a época que J-Pop bombava na internet, mas esse tempo está passando, né? E a gente está fazendo esse podcast para reacender essa chama e fazer com que as pessoas se interessem também pela música asiática e se sonhem pela música japonesa. Se você não entendeu bulhufas do que a gente falou no podcast, fique tranquilo, em breve nós gravaremos um bloco pro JCast Mark 1, um bloco de introdução a J-Music, em que você vai entender todos os termos e gírias que a gente utilizou no podcast, nos explicar como funciona a J-Music, e você vai passar a entender, por mais que, na verdade, você vai conseguir entender mesmo, se acostumar, você ouvir semanalmente o programa e procurar notícias, acessar reviews e tal, mas a gente vai tentar dar um primeiro passo para que todos possam entender. Outra coisa é que eu vou colocar junto do post os links tanto do meu blog, JStation, tanto do blog da Rime e do fórum dela de Jones VR, para que vocês possam ter mais informações. Lembrando que, para mais informações sobre J-Music, Oricon, diversas outras, com ar bem humorado, acessem o meu blog. E para informações e interação com a respeito de Jones e Boy Bands, é só vocês entrarem no blog, no fórum da Rime, eu vou colocar isso no link. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou tentar fazer o meu melhor na edição e também fazer com que o próximo programa não atrase. A gente vai fazer o que for possível para que esse formato de G-Cast vá para frente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e possam também gostar do programa. E é isso. Até mais. Tchau.